Vou contar uma história. É mais ou menos assim. Eu represento a esperança, com todas as letras que a palavra tem. Sabe muito bem, sou assim desde criança. Se gostou, entrar na dança. Não tem mais pra ninguém, vou na boa estilo sem conquisto tudo, só na mansa. Não faço escarcéu, não, então veja bem. Não quero vagar no céu, quero apenas viver bem. Quem sabe tem, quem sabe pouco, pouco tem. Dou valor pro que eu sei e pro que tem. Dou também, tem muita gente aí que tá errada. Se tem 100, quer 1000, imagine se não tivesse nada. Meu camarada, não mudo meu estilo. Se vivo é porque cresço, e se cresço é porque sigo. Na mesma caminhada, jamais se dá mancada. Valorizo cada passo que trilhei nessa jornada. Não vale nada viver sobre o passado. Construo meu futuro sem dar chance pra que algo dê errado. É isso aí, sejam bem-vindos, MR. Eu dou valor, valor, valor, valor, valor. 2011. Quem diria, hein? Há quanto tempo que eu quis fazer isso aqui, meu amigo? Mas o tempo não deixou. Leva a sério o negócio. Fim de me escutar, vou te dizer o que já sei.